Bates-me à porta e sou alerta. Tocas-me a pele e sou arrepio. Beijas-me a testa e sou atenção. De seda é o teu corpo imaginado mil vezes. De camélias é o teu cheiro que persinto às vezes. Redondos os quadris de água fresca. Sou então cacimbo obeso sobre ti, pássaro em grito com preguiça nas asas, gaivota em terra, gavião extenso no eterno de candeeiros altos, farol constipado que se cura sozinho. De morango os teus olhos que apetece adoçar, de luz as tuas mãos que adivinho brancas, de penas os teus dedos que me estremecem. Oh, poder ser a almofada dos teus sonhos.